Gaia. Agora só o ouro, os maloqueiros voltou. Em qualquer canto encontro os loucos, por isso eu canto. De norte a sul, leste ou oeste, mais um teste. Pega aquele chá pra nós queixar. Só o ouro. Os carros de malandro pra andar. É só o ouro. Esbarrado a bala eu vou ficar. É só o ouro. Na que nos havaiana dominar. É só o ouro. O melhor jeito viver, satisfação em revés. Desde moleque joga bola no campinho gossé. Pra ser feliz tá difícil, neguinho, agora entendo. Já sei dos seus compromissos, é nica pros alimentos. Farofa e pirinete quando lucro. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Trincar com os irmãozinho que ele chumbo. Ouro Minas, bota preta, botando água no chope, estourando meu cordão, rasgando minha ciclone. Em São Paulo é a rota, no DF é o bop. Quanto mais de nós judia, mais a gente fica forte. Ser malandro é viver, da vida escola fazer. Queimar ideia na quina, com os malandro aprender. Pode chegar mais pertinho que na cele não se cuida. Cantar comigo o refrão, é só o ouro, repita. Farofa, berinete, quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãos sem aquele jogo. É só o ouro. Farofa, berinete, quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãos sem aquele jogo. Satisfação em rever. Pode crer, moleque. Até o fim, perifar, favela, fomae. De Berma, bomba, Itavaiana, na sem lei. Me encontro pra nós um vinho do bom. Rap bom. Que sempre. Periferia, sempre um bom lugar. É só o ouro. Agora os malandro vai falar. É só o ouro. Na peita e na alma eu levo o time. É só o ouro. Na quina os malandro é o crime. É só o ouro. Na humildade aprendi que pra nós ser feliz, felicidade é momento que a gente vive. Tipo colar no frevo, cadia até umas horas. Curtir os gravão com os drão e ir embora. Altas dão na banda na conquista. É só o ouro. Malandro tem canela que se presta. É só o ouro. Puxa uma já pra dividir. É só o ouro. A minha já acabou, dá um copo aí. É só o ouro. Meninos vagabundo querendo se matar em guerra. Que o sistema aplaude, dá risada. Caiu na calçada, aplaude, dá risada. Na viela foi na bala, aplaude, dá risada. Mais fiel e leal tem que ser, moleque. Porque a vida tá aí, é só o ouro viver. Pode chegar mais pertinho, na sem lei não se cuida. Cantar comigo o refrão, é só o ouro, se liga. Farofa e berinete quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãozinhos aquele jogo. É só o ouro. Farofa e berinete quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãos. Aquele é no gigado que vem, honro o branquelo que sou. Curte aí, vou daqui, look Joe. Brasília pode colar, eu vou do jeito que vem. Tá pelo certo também, é dois palitos pra ó. Não vai pegar pra ninguém, ouro 18 pra nós. Ouro de tolo pros boy, tá de rolê, carreta chique. Clique, cômico, zói, felicidade, perifa. Não se envolve na pilha, pelo certo é magia. Paz, isso é só o ouro. Que Deus proteja é tudo nós lá na goma. Porque vagabundo aprendizado é na rua. A lombra é minha, cada qual tem a sua. Continua, só. Farofa e berinete quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãos sem aquele jogo. É só o ouro. Farofa e berinete quando louco. É só o ouro. Degusta um Red Label no canudo. É só o ouro. Presente a sua dona e teus filhos. É só o ouro. Fica com os irmãos sem aquele jogo. É só o ouro.